Sezuca Talks, o podcast da Faculdade Sezuca. Sejam bem-vindos ao episódio número 22 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 27 de novembro de 2019. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. No episódio de hoje, o tema é produtividade. Eu sou o professor Guilherme Damas Goulart e estão aqui comigo o professor Eduardo Blando, professor do curso de Engenharia de Produção e Matemática, físico e pós-doutor em Ciência e Engenharia de Materiais, e também a professora Juliana Sabor, professora do curso de administração e assessora de pós-graduação, tá virando uma habituê do podcast, né? E nesse episódio, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre esse tema, particularmente algo que me faz pensar muito, assim, né? Eu lembro quando a gente começa a ler um pouco a história da própria informática, das novas tecnologias, né? A ideia era que o computador viria para deixar o homem mais produtivo, a pessoa mais produtiva, e assim, com base no serviço que os computadores fariam para nós, nós teríamos mais tempo para gozar a vida, para aproveitar a vida, e para, enfim, nós teríamos mais tempo livre, ou mais tempo para um ócio produtivo e criativo. E, na verdade, o que nós vimos é que isso, na verdade, não se concretizou, aparentemente, né? Hoje nós produzimos muito, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente fica se debatendo entre muitas tarefas, e as novas tecnologias, se por um lado nos ajudam, ao mesmo tempo elas nos colocam às vezes em certos turbilhões de múltiplas tarefas, e cada vez parece que temos mais dificuldade, inclusive, de concentração. Então, dado esse pontapé inicial aqui, a gente vai bater um papo hoje sobre, desde algumas questões envolvendo o mundo offline, mundo online, do ponto de vista da administração. O professor Eduardo também vai falar um pouco sobre a sua experiência, inclusive docente na área que envolve o uso de novas tecnologias, e entrecortado com isso, vamos falar um pouco sobre alguns aplicativos e algumas ferramentas aí que eventualmente podem ajudar você que nos escuta a ser mais produtivo. Então, professora Juliana, sua visão da produtividade, você que é uma professora de administração, né? A produtividade tá no core dos estudos de vocês, né? Não, perfeito. Então, gente, tudo bom? Então, tô aqui mais uma vez falando. Eu sempre fico muito feliz com o convite, porque não sei se sou só eu, mas imagino que sim, mas o professor gosta de falar, né? Então, sempre que a gente pode ter um espaço de fala e poder falar, às vezes, algo um pouco diferente do que a gente leciona, sair um pouco daquela rigidez da sala de aula é muito bacana. Então, eu fico sempre muito feliz em participar dos podcasts e estar aqui presente. Então, assim, produtividade é um assunto que, particularmente, eu gosto muito. Eu acho que muita gente gosta desse assunto, ou porque sabe fazer, ou porque não sabe, né? Então, assim, eu não sei se é por necessidade ou por gostar, utilizo ferramentas de produtividade e preciso da produtividade para que as coisas aconteçam. Quando a gente tem muitas tarefas, e não só tarefas dentro de uma única atividade, mas quando a gente tem atividades diferentes, ser produtivo significa que tu vai conseguir atender a tudo aquilo, ou pelo menos vai te dar uma luz de que é possível fazer. E no mercado, né, no mundo dos negócios, produtividade se tornou tema recorrente. Por quê? Se fala muito em custo, então uma das formas de tu crescer uma empresa é reduzindo custo, e um dos custos mais altos, normalmente, é mão de obra. Então, a folha de pagamento é algo caro. Então, como é que tu reduz custos? Muitas vezes, diminui pessoal, e aquelas tarefas que era feita por 2, 3, 4, 5 pessoas, coloca numa pessoa só. E aí, aquela pessoa tem que aprender a ser produtiva, ou às vezes a empresa dá um treinamento sobre isso, ou auxilia nesse processo, às vezes não, te vira e vai lá, né? Seja produtivo, né? Seja pra partir de agora, você tem que ser produtivo, fique feliz, você recebeu novas tarefas, né? Tá dando mais autonomia, teu cargo tá ficando mais legal, enfim. E aí, tu tem que aprender, né, a ser produtivo. Então, é uma demanda que a gente vê no mundo dos negócios, e obviamente dentro da administração. E felizmente, existem muitas ferramentas que nos ajudam, existem muitas técnicas. Eu falo que eu uso tanto online como offline. Então, eu sou da época das pessoas que tinham agenda. Depois, quando o celular entrou, passei a utilizar o celular como uma ferramenta, usando o calendário, enfim. Funcionou durante um tempo, depois eu voltei para a agenda. Então, eu também entendo que a produtividade, ela tem que não existe um caminho certo para tu ser produtivo, ou não é nem um caminho certo, mas uma melhor ferramenta. Existe aquilo que se adequa à tua realidade. Então, tem pessoas que sim, vão pegar o caderninho e vão anotar. Então, a gente tava comentando antes, né? Qual é o primeiro passo? Eu, pelo menos, sempre digo, o primeiro passo é tu ter clareza de qual é o teu objetivo. Então, por que tu estás fazendo aquilo. E, a partir disso, colocar tuas tarefas em ordem. Tirar da cabeça, porque quando tá na cabeça, tudo parece muito urgente, tudo parece muito importante e parece que é muita coisa. E, às vezes, ao colocar no papel, tu organiza isso. E, ao colocar no papel, tu também consegue determinar prazos, prioridades. Tem coisas que não são prioritárias e aí tu pode optar fazer ou não fazer. Eu gosto muito da ideia de trabalhar com prazo. Como eu tenho muitas chefias, eu tenho chefia de tudo quanto é lado, eu sempre falo, bom, qual é a prioridade disso? Pra quando tu quer? Porque se eu não tenho prazo, a gente sempre trabalha em sistema de urgência. E eu falo também, sendo mãe, eu também tenho uma outra prioridade que é meu pequenininho. Então, assim, se tu não tem clareza do objetivo e se tu não sabe o que tu tem que fazer, a probabilidade de tu fazer errado, de ou tu não fazer o que tem que ser feito, ou tu entregar algo fora do prazo, é maior, não atendendo o prazo, é maior a probabilidade de tu ter erro, né? E eu digo assim, né? Não adianta tu ser produtivo se tu não entregar as coisas com qualidade, que também é um outro fator. Ah, a pessoa entrega pra caramba, mas não entrega com qualidade. Então, ser produtivo não é entregar rápido. Ser produtivo é tu entregar com qualidade dentro do prazo estipulado. E saber também dimensionar essa produtividade, assim. É uma coisa que acho que a gente aprende com o tempo. Acho que a maturidade nos dá isso, né? Todo mundo aqui já passou dos 35, eu acho. Pela carinha. Sim, né? Acho que já passamos, assim, né? Alguns anos 40, enfim. 40. É, beleza. Sério? Cara, vocês estão velhos, cara. Eu sou um baby aqui, então. Eu passei só dos 35. Mas uma coisa que eu aprendi com o tempo, assim, trabalhando, é que se a gente entrega tudo muito rápido, a gente pode gerar um problema para nós mesmos dentro das empresas. Porque quando tu faz uma entrega rápida, vai vir na sequência uma cobrança por uma entrega mais rápida ainda. Então, ser produtivo, ok, entrega rápida, entrega certo, mas tu também ter dimensionamento do teu tempo e das exigências que vão vir a partir disso. Quanto mais rápido tu entrega, existe uma grande tendência da pessoa entender que tu pode entregar mais e te cobrar mais. Só que às vezes a gente não tá trabalhando só naquelas 40 horas. Às vezes tu trabalha fora, a empresa não tá vendo. Então tu tem que dimensionar para o teu trabalho caber dentro das horas que tu tá dentro da empresa e não fazer fora. Porque, ok, fica muito bonito isso pra chefia, mas e depois? Quando tu não começa, quando tu tem outras coisas fora? Porque a ideia da produtividade é tu ter qualidade de vida. Sim. É tu conseguir fazer dentro do teu horário de trabalho para que tu tenha um tempo para ficar com a família, fazer atividade física, te preocupar com a alimentação, te preocupar com outras coisas, porque a vida é tudo isso, né? Eu acho que isso é um ponto, até como eu coloquei antes, a questão da tecnologia, né? Ela deveria nos ter trazido mais conforto e sobretudo, quando a gente começa a falar em redes sociais, né? Elas são motivos de muita ansiedade para as pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa questão da priorização, que é muito importante, a gente tem que também saber dosar o uso da tecnologia para que ela não se torne um fim em si mesmo. Você falava antes, né, professora Juliana, a gente corre o risco também de repente ter tantas ferramentas que a gente fica, na verdade a ferramenta passa a ser o fim e não a produtividade. Não, ela tem que ser um meio para você ser mais produtivo. E parece-me que a ferramenta é o menos importante. Claro, ela vai te ajudar, existem ferramentas para finalidades distintas, mas se a agenda te deixa mais produtiva, por que não usar a agenda? Não, me parece que não é um problema. Acho que é a questão de você conseguir se encontrar e achar o fluxo para suas demandas, seria isso? Isso, perfeito. Eu entendo dessa forma. Quando tu utiliza os aplicativos e aquilo ali te gera uma ansiedade, do tipo, eu preciso ao final do dia marcar tudo, aí daqui a pouco a minha internet não está funcionando, aí eu não consigo, aí daqui a pouco eu estou no trânsito. Não, cara, isso não está funcionando, isso está errado. Então, a ideia é que seja alguma coisa que seja natural, né? Que o ser produtivo seja algo natural, a ferramenta que tu vai utilizar, e pode ser uma agenda que tu no início da manhã vai lá botar todas as tuas atividades do dia e depois vai fazer um risco, que legal, venci. Eu falo que eu gosto muito de fazer isso no domingo à noite, é um momento que eu gosto, eu e meu marido a gente senta, o que a gente tem de tarefa esses dias, nessa semana, melhor pra coisa do casal, né, falando produtividade, porque a produtividade não é só no trabalho, a produtividade familiar, perfeito, né, ainda mais quando tu é casado, ou tu mora com outras pessoas, enfim. Então, assim, a gente senta domingo, pá, tudo que a gente tem de pendência, ok, aí explode o calendário da semana, né, de segunda a sexta, e vai colocando, isso aqui eu posso fazer tal dia, isso aqui eu faço tal dia, isso aqui é a tua responsabilidade, isso aqui é minha. Supermercado é na quinta. Isso, perfeito, desceu o lixo, segunda, quarta, sexta. E até isso, né, quando tu tem clareza nas tuas atividades, tu pode delegar. Que a produtividade também vem do hábito de delegar, porque tu ser produtivo e querer fazer tudo, tu não vai conseguir. Então, a capacidade de tu entender que tu tem que passar para outras pessoas, dividir, responsabilizar e entregar a tarefa. Entregar a tarefa é deixar a pessoa fazer também, não adianta entregar e ficar em cima cobrando, porque tu também não resolve nada. Então, é achar uma forma, uma ferramenta que se adeque melhor à tua realidade, ter uma, digamos, uma rotina, ou uma disciplina, talvez seja melhor, de escolher um momento pra fazer isso, né? Uhum. Porque, ok, eu comecei essa semana, aí semana que vem, não, domingo já não deu, então já não faço, é que nem dieta, hoje eu comi um bolo, já não faço, acabou a dieta. Não, pra tu ser produtivo é uma questão de hábito. Uhum. E aí tu tem que colocar isso dentro da tua rotina ou ter a disciplina pra conseguir ter isso diariamente. Eu quero suspender um pouco essa questão pra que depois a gente fale um pouco sobre procrastinação. Ah, legal. Mas agora temos o professor Eduardo Blando. A gente conversava antes aqui, professor Eduardo. Você nos falou que teve uma experiência bem bacana, inclusive ajudando pessoas que não estão habituadas com tecnologia a tentarem se incluir, porque também num mundo hiperconectado você também tem problemas de exclusão, né? De repente as pessoas passam a utilizar uma série de ferramentas como a gente aqui, marca uma gravação, coloca lá na agenda do Google, todo mundo recebe os alertas adequados, mas ao mesmo tempo tem pessoas que não conseguem transitar nesses meios e a gente tem que ter um cuidado também para não excluí-las das nossas atividades, né? Conta para nós um pouco essa sua experiência. Então, muito obrigado pelo convite novamente, né? Agradeço por estar aqui na presença de vocês e poder contribuir. Eu lecionei durante um tempo a disciplina de letramento digital, né, aqui na educação à distância, e foi ela era voltada para processos gerenciais, né, então foi a gente tentou dar uma cara para essa disciplina, que ela primeiro falasse sobre como era importante as pessoas entenderem, né, essa questão de como é que eu lido com software, como é que eu lido com a tecnologia. E aí a gente levantou algumas questões importantes, como, por exemplo, como as pessoas sentiam, um exemplo bem simples, como as pessoas sentiam grande dificuldade em lidar, principalmente as de mais idade, né? Uhum. Lidar com um mouse para usar um computador, né? Uhum. E como agora elas, quando mudou o jeito da gente lidar com a tecnologia, que ela começou a ser usada com interfaces de toque, principalmente, né? O touchscreen. Uhum. As pessoas começaram a usar ela de forma mais fácil. Então, ainda que as pessoas estivessem se debatendo com essas dificuldades de tecnologia, né, a gente vê hoje a maioria das pessoas entendendo de forma mais natural como é que se usa um smartphone e lidando já com ferramentas tecnológicas de assim, um nível maior do que elas lidavam antes, né? Então, isso chamou minha atenção porque, buscando estudos na área, né, isso está provado que, uma vez que a interface é natural para o ser humano, né, e a experiência do usuário vai ser natural também. Uhum. Então, a gente muda um pouco da ideia do computador, que é a metáfora do escritório, né, uhum. A metáfora do desktop, né, que é a mesa, a caixinha do que vai de mensagens, uhum. Né, a folha de rascunho, e passa a usar a metáfora do smartphone, que ainda não é uma coisa bem definida, mas é uma coisa direta que tu usa teu dedo para uhum. interagir. Então, isso, na minha opinião, isso fez uma grande diferença, né, enquanto lidar com tecnologia. Facilitou muitas coisas. Né? Uhum. E pegando alguns ganchos do que a professora Juliana falou, eu acho que quando a gente fala em produtividade, fica claro para mim que a gente também quer eficiência, né? Uhum, uhum. Produtividade de forma eficiente. Eu acho que é isso, né, que a gente está buscando no fundo, no fundo. Uhum. Ou seja, aquilo que a professora Juliana falou, entregar com qualidade, né? Acho que esse é o objetivo. E aí, tu citaste a tecnologia, né, que ela ia trazer mais benefícios. Essa era a nossa uhum, ideia, né? Uhum. E eu acho que ela trouxe, só que tem uma piada, né, na área da informática, que é, ela veio para resolver os problemas que ela mesma cria, uhum. né, e acaba sendo isso, né, sim. Porque muitas vezes a gente briga com o nosso computador, e aí tem aquela também, a outra piada, né, uhum. Hardware é aquilo que tu chuta, software uhum. é aquilo que tu grita com ele, né, então, que tu xinga, tu xinga, e é só o que tu pode fazer. Então, hoje em dia, claro, as pessoas entendem um pouco mais de software existe uma grande quantidade de pessoas que se aventuram a elas mesmas arrumar o software, né? Mas elas ainda são muito pequenas, a quantidade é muito pequena, né, frente a essas dificuldades. Então, assim, o que eu vejo é que a gente não quer só tecnologia, a gente quer automação. Uhum. Né? E automatizar, nós estamos, eu acho que, vivendo o alvorecer da automatização, né? Com a robótica. A automatização pessoal, né? Porque a automatização empresarial, ela já é meio antiga, mas está chegando para nós de uma forma muito mais evidente. Você tem razão nisso. Eu acho que, por exemplo, um exemplo disso é a Amazon chegando aqui no Brasil, né? Uhum. E chegando o Alexa, né? Por exemplo. E, claro, a gente já tem a ferramenta do Google que fazia isso, que eu não me lembro agora qual é. A do Google, eu não sei, mas da Siri. Mas o Alexa agora, ela é uma coisa que fica dentro de casa, né? Ele é um assistente, né? É, um assistente. Ele é um cilindro, né? Uhum. Que fica num canto da sua casa e que consegue conectar tudo por Bluetooth. Inclusive, existe hoje lâmpadas, né? Sim, com a geladeira. Compra. É, por Bluetooth. E daí tu chega e fala, Alexa, liga as luzes. Ela vai acender as luzes pra ti. Uhum. Então, fica legal, né? Isso. Por outro lado, do que a gente tá abrindo mão, né? Quando faz isso. Uhum. Porque se a gente vive hiperconectado, alguma coisa a gente tá entregando para os caras não estarem nos cobrando nada por isso. A gente não é cliente. Perfilização. Principalmente... E aí nós vamos entrar em outra coisa que eu vou... Sim, seria a produção de dados, né? A gente está entregando muita informação do que a gente faz na nossa vida. Uhum, sim. Que a gente, do jeito que a gente vive, aí a gente passa a ser um alvo de... Ah, então aqui, se eu oferecer isso para ele, provavelmente ele vai comprar. Uhum. Então, mas isso é outra Seria ideia. Um aspecto negativo do uso de algumas ferramentas, né? Que eu acho que é um debate também que tem que ser feito, sobretudo agora com a nova lei geral de proteção de dados. Algumas práticas vão tendem a se alterar, né? Mas sabe que uma coisa que eu gosto de pensar bastante, assim, inclusive ajudar os alunos, nós aqui somos professores, e que acho que esse é um grande problema para eles, é como eles serem produtivos na academia, né? Uhum. Porque muitas vezes você, imagina, uma pessoa que às vezes que sai do segundo grau, que às vezes está sem estudar por muito tempo, né? De repente entra numa nova atmosfera, de repente fazendo cadeiras, disciplinas todos os dias e precisa entrar num ritmo que ela não estava acostumada. Mas aí eu acho que é o que a professora Juliana falou, criar o hábito, né? E para isso tu precisa de disciplina. Uhum. E eu acho que ter disciplina, eu confesso, né, eu acho complicado. É difícil mesmo. Eu acho que tu tem que lutar contra algumas coisas, né? Uhum. Contra alguns comodismos nossos, e confesso que eu acho complicado isso. Uhum. Mas eu tento trabalhar isso para, né, alcançar um nível de eficiência, né? Uhum. Produtividade, de novo, com eficiência, a poder resolver todos os âmbitos familiares, profissionais, né? E ainda assim ter digamos, aquilo que tu falou no início, que é, né, viver melhor. Uhum. Né? No fundo, acho que no fundo, é disso que esse se trata, né? É o objetivo. Até eu botei aqui, né, criar hábitos, a gente precisa de disciplina, mas para ter esses hábitos e essa disciplina, a gente tem que ter uma clareza de objetivo muito grande, né? Uhum. Então, nesses aplicativos, né, e, por exemplo, o exemplo que eu comentei com vocês anteriormente, a gravação, né, uma pessoa que fazia essa disciplina com a gente, né, de novo, um exemplo bem prático, ela tinha uma empresa e ela tinha grandes problemas na empresa dela, ela não conseguia fazer a empresa deslanchar. Então, eu, no fim da disciplina, ela veio, a menina, aqui me encontrar, queria saber quem eu era e tal. E aí ela, né, porque a gente só se conhecia por voz, basicamente. Ah, sim, que é o EAD, né? Total, uhum. Né? Uhum. E aí ela veio e me cumprimentou, me deu um abraço, me agradeceu muito. E eu falei, olha, puxa, que bom, né? Mas me explica o que eu realmente fiz para, né? E aí ela falou, não, simplesmente tu conseguiu me apresentar um software que mudou para mim o jeito que eu gerencio a minha empresa, uhum. Né, que foi o Todoist, que é um software muito simples de organização. De tasks, né, de tarefas. De tarefas do tipo lista, né, como a professora Juliana falou. E para ela disse que isso fez a diferença, que foi o que ela conseguiu começar a organizar a empresa e dali adiante, né, e a gente fez o quê nessa disciplina? Eu apresentei alguns softwares para eles e disse, né, nós estamos falando de processos gerenciais, nosso objetivo é eficiência, é melhorar. Então, vamos testar esses softwares. Então, nós criamos, né, tarefas fictícias, ou então eu pedi para eles usarem tarefas do dia a dia deles, que eles precisavam. Então, ela começou a botar todas as coisas da empresa dela ali. E aí, funcionou, ela disse. Uhum. Foi, então, né, eu acho que daí a gente, né, cumpriu a tarefa. Eu fiquei feliz, né? Uhum. É, sabe que eu dizia antes a questão dos alunos, né? Eu sugiro algumas ferramentas para eles lá nas primeiras aulas, enfim, para que eles consigam se organizar para fazer trabalhos, né? Porque um grande problema de organização dos alunos, não sei se ocorre com vocês também, é a realização de trabalhos em grupo, uhum. pelos problemas que a gente sabe que ocorrem em todo grupo, né? Você tem aquele que faz mais, aquele que faz menos, aquele que não cumpre com a sua parte e tal. Mas duas ferramentas que eu acho que são assim, fantásticas para essa questão, para um aluno, né, para que ele consiga ser produtivo. O primeiro é o Google Agenda, de fato, uhum. ou qualquer outra agenda. Né? Sim. Seguido, eles me perguntam, quando que é a entrega do trabalho? Quando que é a prova? Né? E nem eu mesmo me lembro, são muitas disciplinas, eu mesmo tenho que ver na minha agenda claro. Né, quando aquilo ocorrerá. Né? Eu sempre digo para eles, olha, se vocês tiverem o hábito de colocar todos os seus compromissos acadêmicos na sua agenda, né, e como a grande maioria das agendas tem acesso via o telefone celular, e ainda como a grande maioria das agendas te envia alertas, eu sempre faço isso, eu tenho as minhas agendas do trabalho, da faculdade, pessoal, e tenho alertas pré-definidos. Então, se eu vou ter uma palestra, uma aula, alguma coisa diferente, daqui a 6 meses eu coloco lá e ele vai começar a me avisar de mês em mês, e aí depois nos últimos 30 dias ele vai me avisar semanalmente, e na última semana ele vai ficar... Ou seja, eu estou o tempo inteiro recebendo alertas daquilo para que eu consiga já mais ou menos ir me organizando. Né? Mas aí que tá, a pergunta que eu faço é... Como é que começou isso para ti? Foi natural? Eu sempre gostei... Foi dolorido? É que os advogados, eles gostam muito da questão da agenda por conta dos prazos processuais, claro, né? Claro. Então, a gente é meio habituado a fazer com isso. Só que eu nunca funcionei... Eu sou o contrário do professor Juliano. Eu nunca funcionei muito bem com agenda física. Eu também não. embora eu goste muito, que é uma coisa que ninguém gosta, e que o celular também resolve, que é você sempre ter um caderninho de anotações. Uhum. Isso eu gosto. É porque esse caderninho de anotações, se você estiver sempre com ele com uma caneta e você está parado, se lembra de alguma coisa para algum trabalho, para algum paper que você está escrevendo, ou para os alunos, alguma ideia para o trabalho que eles vão ter que fazer, ou qualquer coisa que seja útil, você anota naquele caderninho e depois vai jogar aquelas ideias que você foi anotando para o seu fluxo, seja no Trello, no Todoist, na sua agenda física, né? Sabe que pra isso, o que eu fiz? Que eu passei a fazer? Porque assim, durante um bom tempo eu não usava nada físico, eu usava só o computador, só o celular. Uhum. Pra essas ideias, essa questão das ideias, eu criei na época, hoje já muita gente faz, um grupo no WhatsApp comigo mesma. Uhum, também uhum, funciona. Funciona super bem. Então assim, por causa da mensagem de... Tipo, às vezes eu tenho ideias no carro. Uhum. Cara, no carro não dá pra parar e digitar ou escrever. Então eu mando mensagem de áudio. E depois eu comecei a usar esse grupo comigo mesma, além pra digitar e mandar as mensagens de áudio, para envio de material. Então, tô lendo uma reportagem legal. Uhum. Que eu sei que tem aplicativo que faz isso. Que se tu tem Sim. aplicativos que tu pega e joga material ali para dentro. Mas no meu caso, ficou mais fácil lá no meu grupo, que eu chamo de ativações, é o nome do meu grupo comigo mesmo, tem uma luzinha de ideias, sim, enfim. Sim. Ficou mais fácil eu jogar tudo lá para dentro e quando eu quero eu vou lá e resgato. Claro que eu sei que tem os aplicativos que fazem, tu vai botar por categoria, tipo, o próprio Face tem isso, uhum. você vai botar três categorias. É, o Evernote é um que eu uso pra fazer isso. É, o Evernote é um clássico. É um clássico pra isso, né? Só que aí, o que a gente tava comentando antes, né? Quando tu começa a ter pra algumas pessoas pode acontecer, muitos aplicativos, tu uhum. fica muito mais tempo preocupado com os aplicativos, claro. Ou preso àquilo, isso pode... Ao mesmo tempo que aumentar a tua produtividade, pode te gerar ansiedade, pode diminuir uhum. a tua produtividade, porque tu tá tão preso àquilo tudo. Mas claro, isso é de perfil, não tem, uhum. não tem fórmula mágica pra isso. Então isso aí se adendo do grupo do WhatsApp, que tem gente claro. Que ainda não sabe que pode fazer isso, né? Mas isso é uma coisa interessante. Eu comecei também a tentar usar recursos de áudio, né, direto, né? Lembretes de áudio, eu acho que uhum. tem um aplicativo com esse... E aí, o que eu fazia? Quando me lembrava de alguma coisa, fazer tal coisa, uhum. né? E aí, deixava lá o áudio, aí comecei a fazer as notificações e tal. Mas o que eu vejo, e que isso dá, que eu brigo muito, é exatamente esse hábito, essa disciplina, né? Uhum. Então, não é a ferramenta. Não é. É o hábito. Tá na pessoa, então tu tem que buscar isso de alguma forma. Tu fez uma pergunta interessante, né? Como é que começou isso? Eu adorei essa pergunta. Uhum. Tem perguntas que te fazem pensar, né? Porque eu acho que... Isso vai de cada um, não tem jeito. É muito da forma que eu acho que tu tá tentando organizar a tua vida, né? Eu acho que também passa, assim, eu fico pensando, é que eu trabalhei muito, eu, primeiro, formada em administração, pai é administrador, então isso é que nem planejamento financeiro, eu faço desde os meus 15 anos, porque eu tinha alguém em casa que me mostrou que isso era importante, enfim. Acho que tem a questão da formação, eu acho que tem cursos que eles te levam mais pra essa questão do planejamento, da organização, que a administração é puramente isso. E eu acho que também tem a ver com as experiências profissionais que tu tem. Uhum. Então, por exemplo, eu trabalhei em banco, durante muito tempo. Banco tem uma exigência de alta produtividade, porque tu tem 6 horas pra fazer atendimento, entra um por aqui, um no telefone, um no caixa, tu tá correndo e tem que fazer acontecer. Então, eu acho que são coisas que acabam sendo moldadas com o tempo, acho que da pessoa, né, no, na sua formação. Tem, acho que da pessoa, assim, também, pessoas que são mais rotineiras, que gostam mais de, que né? gostam. Que... É, isso me traz um pouco de segurança, assim, sabe? É. Eu quando não planejo, ou quando não tenho as coisas muito bem organizadas, eu começo a me sentir meio perdido, assim. Talvez seja até uma questão meio psicológica. Não, mas eu acho que me ajuda. É o sentimento mesmo. Me ajuda. Esse é o sentimento mesmo, gente. Quando a gente planeja, a gente tem uma sensação de, ó... Eu pensei sobre isso, né? Isso está, né? A mesma coisa. Quando eu planejo uma aula, é bom, né? Porque a gente, ao contrário do que alguns alunos possam pensar, a gente tem que Sim, estudar claro, para dar aula. Claro. Você não chega lá e faz de improviso. Não é assim, né? Então, quando a gente planeja, a gente tem essa segurança, né? Não, eu já vi isso. Eu acho que é natural, né? A gente cria rotinas e lembretes, se não no papel, na mão, no celular, né? A gente cria formas de, bom, né? Eu organizei esse assunto, eu vou abordar por aqui, eu vou abordar por ali. Tu tá criando uma rotina, né? Mas a ponto de ter a disciplina de alimentar um software, isso eu vejo bem diferente nas pessoas. Um caso específico, tá? Existem softwares agora que focam em tu tentar aumentar a produtividade criando hábitos. Né? Então, muitos desses são gamificados, né? Que é a parte da gamificação. Então, por exemplo, tem o Habitica, que ele é um RPG. Tu cria um personagem, né? E tu bota ali quais são as tarefas que tu quer fazer e os hábitos que tu quer criar, né? E aí tu vai ganhar pontos pra mudar esse teu personagem. Ah, que demais, né? Isso. Botar espadinha. Ah, que assim, legal, adorei isso. Né? Então, tem muita coisa na área. Tem o Classcraft, por exemplo, né? O Classcraft, ele é voltado com uma interface extremamente bonita, né? Pra RPG mesmo. Tu tem bardo, tem mágico, tem, né? É uma coisa assim... É impressionante. Então, claro. O próprio Duolingo, ele usa essa ideia de gamificar para que você aprenda uma língua, né? Sabe que o que eu acho interessante no celular, eu acho que o celular ele é uma faca de dois gumes, né? Sim. Alguns dizem que ele é uma arma, uma máquina de distração em massa, porque se você quiser, você fica, né? Eu vejo isso muito nos alunos, né? Eles não percebem, mas... E claro que atinge a nós também, às vezes a gente, de repente, não consegue mais sentir tédio e a todo momento em que você, de repente, fica um pouco entediado, a primeira coisa é você pegar o celular e ficar naquela roda gigante, naquela quase num caça-níqueis de atenção em que você fica recebendo dopamina por se sentir curtido ou quer, né? Quer ver? Mas só para concluir. Claro. E eu acho que se a gente conseguir sair desse paradigma de utilizar o celular, de repente, só para redes sociais e de repente para se distrair e utilizar o celular como uma ferramenta de captura, e aí pouco importa qual é o aplicativo, seja enviando mensagens para si mesmo, né? Claro. Ou seja usando o Evernote, que depois eu até queria falar um pouquinho sobre isso, de forma de se organizar com o Evernote, ou mandando um e-mail para si mesmo, que eu usei por um certo tempo. Só que daí bastante útil. Acaba enchendo demais a tua caixa, né? Então você tem que acreditar, ou até mesmo usando a câmera, fotografando itens, fotografando. Você consegue utilizar essa ferramenta de captura, que ela é fantástica. A questão é qual o modelo de organização que você vai usar, mas ele sendo usado como uma ferramenta de captura, eu acho que seria ótimo. Trazendo exemplo bem claro, por exemplo, o Instagram, ele deixou de mostrar curtidas, né? E por que isso? Porque as pessoas tinham uma necessidade de ver quantas curtidas o post estava tendo, né? E aquela coisa do Instagram é muito natural, de novo, né? Tu olha uma foto, tu joga pra cima e tu fica naquilo, né? Principalmente se tu não tem muito controle, né? O TikTok, que é um novo jeito, né? Ele é um vídeo inteiro na tela, ele não tem moldura, nada. Então, só tem ali os comentários, os posts, E tu fica ali, e tu bota pra cima, aparece outro vídeo, bota pra cima, aparece outro vídeo. Então aquilo é uma distração absurda, né? Uhum. Porque cada vídeo tu vai querer olhar, são vídeos curtos em geral, mas cria uma distração. Pra uma atenção que é cada vez mais curta, né? É cada exatamente. Vez mais difícil você focar, que eu acho que esse é um dos grandes problemas também de ser produtivo, né? A gente não consegue, você de repente começa a receber mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e eu particularmente consegui ser mais produtivo e não está nem perto ainda do que eu gostaria, né? E acho que talvez isso seja importante a gente reconhecer também os nossos limites, uhum. né? Às vezes, uhum. né? Não, ser produtivo, ser completamente produtivo é algo inatingível. Mas quando eu deixei um pouco as redes sociais de lado, isso me facilitou bastante. Assim. Eu digo que assim, o primeiro passo, né, pra tu tentar buscar uma produtividade, assim. Eu gosto muito de falar de passos, acho que é muito da administração isso, uhum. né? 10 passos para não sei o quê, enfim. Sim. Mas assim, essa consciência de que o celular, ele é uma ferramenta muito legal, as redes sociais é muito bacana, tu interage, tu te conecta, tu conversa, ou tu não faz mais nada disso, mas só acompanha a vida dos outros, faz negócios, enfim. Mas ela tem um limite, e isso tá roubando a tua vida. A tua vida tá acontecendo agora, e não tem nada mais importante do que o agora. E quando tu estás aqui, mas tu não estás aqui, tu não tá vivendo agora. Tu tá vivendo um... Né? Então as pessoas não olham mais nos olhos, não conversam. Então, assim, primeiro, tomada de consciência de que isso é apenas uma ferramenta e que tu tem que deixar ela de lado. Então, eu faço isso. Eu, quando preciso, me focar, porque às vezes, pá, é leitura de artigo, é escrita de artigo, que são coisas que tu... Uhum. Tu tem tempo pra conseguir começar a escrever. E quando tu entra na escrita, tu não pode ser interrompido, senão não funciona. Eu pego o celular e coloco no outro cômodo de casa. Ou eu viro o celular pra tela não ficar dando, sim. sabe, as mensagens. Eu desativei notificação de vários aplicativos de rede social pra não ficar me lembrando, não ficar entrando. Claro. Porque é uma ferramenta que ela é feita totalmente pra te levar pra dentro dela. Sim. E não é uma corporação, são várias corporações trabalhando para que tu seja consumido, né? Porque a gente já volta ao assunto inicial, né? Eles estão consumindo alguma coisa, né? Eles estão consumindo nossos dados para algo. Que a gente sabe o que é, mas enfim, não vem ao caso agora. Não, é outro papo, é outro podcast. Mas assim, então é ter essa consciência pra tu conseguir se distanciar da ferramenta sem sofrer crises de ansiedade, porque tem pessoas que realmente aquilo se tornou uma extensão do corpo já, né? Pra que tu consiga, a partir disso, entrar num processo de produtividade pra ter foco, pra conseguir fazer as entregas que tu precisa fazer com tendo conhecimento dos objetivos do porquê tu tá fazendo aquilo. Uhum. Porque tem muita gente que bota um monte de tarefa e não tem clareza do porquê que eu estou fazendo isso. Uhum. Sou eu que tenho que fazer isso? É necessário isso pra agora? E eu gosto muito de quando eu faço a minha lista de tarefas, como a gente faz no domingo, tomando um vinho em casa, de boa, é botar isso por ordem de prioridade, de urgência. Uhum. Qual é a urgência do que eu tô fazendo? Qual é a prioridade, né? Ah, se eu não fizer isso daqui, se eu não tirar o lixo na quarta-feira de manhã, o que vai acontecer? Uhum. Nada. Uhum. Nada. A casa não vai explodir. Beleza. Mas se eu não mandar arrumar a saída de gás, bom, aí pode ser que a casa exploda. Sim. Então, não é só listar todas as tarefas, é também ter entendimento de qual é a prioridade e a urgência dessas tarefas. E saber, então, trabalhar em cima disso. E isso é uma coisa que são poucas pessoas que têm essa capacidade de enxergar essa percepção. De que é urgente, o que vai estourar primeiro. Eu falo, como eu tenho muitas atividades, filho pequeno, uma empresa, que é a palco. Sim. Fazendo uma show da palco. Lá não vou fazer um dia. Eu sempre falo meu show da palco. Dar aulas, coordenação de pós-graduação, trocentas mil coisas que eu faço. Se eu não coloco um indicador para saber o que eu faço primeiro, eu fico me batendo entre as tarefas. Uhum. Então, eu brinco assim, na empresa, a gente até comentou isso de empreendedorismo, o meu indicador é o que vai me trazer dinheiro. Então, para eu priorizar minhas tarefas, é primeiro, o que me traz dinheiro? Beleza, então eu começo por essas tarefas, para depois ir descendo. Porque senão já gera a questão da procrastinação. Uhum. Aí a gente entra nesse assunto, porque assim, é muito fácil não fazer o que não é legal de fazer. Uhum. Ah, isso aqui não é legal, deixa eu começar fazendo pelo que eu gosto, pelo que eu tô afim de fazer. Claro. E aí, tu vai jogando pra debaixo do tapete, só que chega uma hora que essa bomba vai estourar. Uhum. Então, tu ter um indicador, saber o que tu tá fazendo e tu ter um indicador, te ajuda a não procrastinar. Não quer dizer que tu não vai fazer. Uhum. Porque tem dias que tu não vai fazer mesmo. Mas te ajuda a não procrastinar nesse processo. Sabe, professora Juliana, que eu tava com um orientando meu e já chegando próximo à entrega do TCC, né? Momento de desespero, enfim. E ele tinha algumas demandas ali para fazer. Eram três ou quatro demandas, eu acho. Então, era ele tinha que arrumar um dos capítulos, né? Ou seja, que é o core do trabalho. Ele tinha um problema lá com as referências bibliográficas, que tinha o formato errado, e tinha uma outra coisa lá, que era um intermediário entre esses dois. E eu percebi que ele não ia ter tempo para fazer... Talvez ele não fosse conseguir fazer aquelas três coisas. Ele falou, não, então hoje de noite eu vou começar a fazer as referências bibliográficas. Eu disse, olha... você não está priorizando, né? O mais importante é você arrumar o conteúdo do trabalho, que é o seu capítulo lá. Faz primeiro isso. Se der tempo, você faz a outra coisa. E a última coisa que você vai fazer, que é a menos... Não é que não é importante. Uhum. Mas a menos importante para esse estado que você está, que você precisa entregar um trabalho que tem 2 dias, deixa por último a coisa menos importante, uhum. né? Mas é algo simples, mas que às vezes as pessoas não percebem, né? De repente, ele, se ele não conseguisse priorizar, poderia ser que as referências bibliográficas iam estar corretinhas, mas a parte principal do trabalho lá, do capítulo dele, não ia ficar adequada, né? Mas é que isso é um exemplo vem, simples de... Né? É que esses exemplos a gente vê que aí vem o lance de tempo de vida. Uhum. Né? Porque a gente que está nesse papel, a gente sabe disso. Eles, muitas vezes, é a primeira vez que estão fazendo. Uhum. E aí eu falo a importância do papel do orientador nesse claro. Processo. Uma coisa que eu faço com os meus orientandos, né? Eu boto prazo para tudo. Então, uhum. toda semana tem uma entrega. Claro que alguns entregam, outros não entregam, mas eu percebi que isso ajuda eles a se organizarem. Uhum. Porque eles entendem, bom, eu tenho que entregar isso aqui, depois eu tenho uma outra etapa, eu tenho uma outra etapa, uma outra etapa. Então, eu atribuo muito a questão de produtividade e de priorização a um pouco de maturidade, sabe? Uhum. Ter passado por alguns processos, porque aí tu consegue perceber. Uhum. Ou tu contar com pessoas que te ajudem nisso. Claro. É um mentor, um professor, um chefe, uma gestora, uma colega, enfim. Sim. Alguém que já passou por aquilo para conseguir te dizer, bom, isso aqui é mais importante. Ou se tu fizer isso aqui, vai dar errado, sei lá o quê, enfim. Uhum. Uhum. É, uma coisa que eu tava vendo nas falas de vocês, e que eu acho que é importante salientar também, a gente tem que falar a respeito disso, né, com eles. Uhum. Que eu acho que no fundo, eles não pensam sobre isso, né? A gente está acostumado a usar o smartphone como ferramenta, né? E falando bem disso, né? Uhum. E talvez eles não se deem conta. Simplesmente não se dá conta. Eu acho que foi essa coisa que aconteceu no teu caso. Ele não se dá conta, ele não sabe o que é aquilo, né? E aí falta propósito, né? Uhum. Uhum. A gente precisa dar propósito para as nossas coisas, né? Então... criar essa sensação de significado, eu acho, para as coisas. Uhum. E talvez seja isso que às vezes a gente não pensa. Né? E é um grande problema não pensar sobre as coisas que a gente tem que fazer. Né? Porque... Sabe que eu... Sobre essa coisa de pensar sobre as nossas coisas, eu sempre tive um problema de sempre gostei muito de tecnologia, sempre tentei me organizar por meio da tecnologia. E eu demorei muito tempo para fazer isso num procurando ferramentas, usava um pouco, depois saía, deixava de usar, que também nós, tem isso, nós né? Nós somos da área do Linux, né? Nós gostamos muito exato. Do Linux, então nós gostamos de pular, né? Sim, você de vai... De distribuição, né? E vai mudando, e de repente tem uma coisa aqui que para de funcionar. Até que eu cheguei... E o que, que eu fazia? Eu tinha diversas pastas dentro do meu computador que eu ia guardando coisas, e aí eu tinha problema para encontrar aquelas coisas. Né? E aí eu acabei chegando até o Evernote... Que na verdade, a ideia do Evernote é um caderninho, com essa ideia do caderninho, uhum. só que você consegue dividir dentro dele em diversos caderninhos. Né? E ele tem uma coisa muito interessante, é que ele tem formas de você capturar coisas e jogar para dentro dos caderninhos. Inclusive então, com foto, né? Sim. Inclusive com foto. E uma coisa muito interessante, é que quando você tira a foto de um material escrito, ele reconhece o texto daquele material e se eu pesquisar pelo conteúdo de uma foto que eu tirei, ele vai encontrar. Desde cartões de visita, que é uma coisa que eu substituí pelo Evernote, alguém me entrega o cartão, eu até guardo na hora para não, uhum. não jogar fora, né? Claro. Chego, fotografo e depois eu posso descartar, porque eu vou ter tanto no meu computador quanto no telefone as informações daquele cartão de visita, né? E eu fui expandindo aos poucos coisas muito mais corriqueiras, por exemplo, eu preciso comprar certas coisas, eu quero comprar alguma coisa, uhum. né? Tá, o que eu faço com essa informação? Onde é que eu coloco essa informação? Eu tenho um caderno lá de coisas para comprar. Ah, a gente quer comprar alguma coisa para casa. Temos o nosso caderno entre nós, né, eu e minha esposa, de coisas para nossa casa. Ou ainda, financeiro, notas, coisas que eu comprei, informações financeiras que eu preciso, número de contas de pessoas, eu tenho meu caderninho de contas. Uma viagem que eu estou planejando, que é essa outra coisa, né? Viagem, para você se planejar para a viagem, eu tenho lá nesse cartão, no caderno de viagem, as passagens compradas, as reservas dos hotéis, uma planilha com os custos que eu preciso. pretendo ter, cópia de todos os documentos que eu tenho quando eu vou viajar, né? Cópia do passaporte, cópia da cartão de crédito. É bom ter cópia das coisas que você tem na carteira também. Eu tenho uma lá, porque se você perder a carteira, você sabe o que tinha dentro. Então, quando você começa a se habituar a pegar esse caderninho, né, que é um aplicativo, e usar o telefone para ir jogando coisas lá para dentro e ir achando mais ou menos quais são os caderninhos importantes para a sua vida, né, sei lá, para o bebê, para o filho, há coisas que você tem que fazer para ele, um to-do list. Então, você consegue ir priorizando também, se quiser por ali, né, é uma das possibilidades. Mas foi algo que eu demorei muito para fazer e que hoje me ajuda muito. Assim, eu tenho acesso praticamente a todos os documentos importantes em qualquer lugar que eu tiver, desde uma conta paga até um bilhete de viagem ou até, né, no próprio celular. Mas tu falou, né, o hábito. Sim, eu consegui fazer o hábito. É, tu criou o hábito e, como tu disse, demorou. Uhum. Né? Mas é aí que tá, eu acho que esse é o objetivo. É criar o hábito. Se fala que, em média, tu demora 90 dias para criar um hábito novo, né? Então, é 3 meses trabalhando e lembrando que tu precisa ser assim para tentar. Não sei até que ponto se confirma essa ideia dos 90 dias. Eu tô ouvindo falar sobre o aplicativo, assim, eu acho que não conhecia, não sabia que ele fazia tudo isso. Tem um que a gente usa que eu acho muito bacana, que é para gestão. Então, porque a gente tá falando muito de coisas pessoais, mas a produtividade também dentro de empresas está atrelada à tua capacidade de gerir a tua equipe. Claro. E aí tem um que a gente usa aqui na coordenação, que é um planner. Planner é o nome dele. Que é dentro do Outlook. Então, assim, ali tu coloca as tarefas. Primeiro tu cria tarefa para qual grupo tu tá falando lá. Eu tenho 3 grupos. E aí tu coloca as pessoas responsáveis, tu bota todas as tarefas, distribui para as pessoas. E aquilo ali tu bota um prazo. Ali a pessoa diz se fez a tarefa ou não, anexa a tarefa. Então tu tem, digamos, um backup das tarefas, além de estar na pasta original, tá ali também. E ao final sai um relatório, que aí eu acho bacana a parte legal, que eu falo que tu só consegue gerenciar quando tu tem números, né? Então sai um relatório de quem entregou quantas tarefas, qual foi o prazo médio, se entregou, se não entregou, se teve cobrança, se não teve. Então isso te dá informações para tu gerenciar a tua equipe. E é um aplicativo que, como tá dentro do Outlook, claro, tem a versão paga, tem a versão não paga, enfim. Mas para quem trabalha já com as ferramentas do Outlook, já tá ali disponível. E é intuitivo, é fácil de utilizar. Não, porque às vezes, eu não sei se vocês sentem, é que vocês são mais da área, gostam mais da tecnologia. Assim, eu gosto um pouquinho. Mas tem aplicativos que às vezes eles parecem tão difíceis que tu começa a usar e tu fala assim, ah, desisto, sabe? Tipo, ah, eu não entendi pra que, onde é que eu aperto, o que que eu faço, como é que eu anexo. Ele tem que ser simples, né? Então, esse planner eu tenho utilizado pra questão de equipe e acaba funcionando bem porque ele é simples. E ele manda o e-mail lembrando, ó, falta tanto tempo, e manda pro gestor e manda pra pessoa. Não tem desculpa pra esquecer, né? Pra esquecer, a não ser que tu entre, que nem eu tava falando no início, que eu sou, mas quando começa a me mandar esses e-mails, eu simplesmente... Também você tem que cuidar isso. É que nem log em sistema, né? Registro em sistema. Se ele começa a gerar muito registro de erro, de falha no sistema, você deixa de olhar aqueles. Então ele tem que ser também calibrado de uma forma que sirva para alguma coisa que você não simplesmente ignore, né? Tu tens que trabalhar com essa ideia de que isso vai ser eficiente. No momento que ele deixar de ser eficiente para ti, né? Começa a te encher o saco, literalmente, aí tu joga pra cima, né? Tu não quer saber. Sabe que uma outra ferramenta que eu acho fantástica, essa sim também, se eu pudesse escolher, sei lá, 4 ferramentas, eu diria... meu Gmail, meu e-mail, que eu consigo... Existe dividir. O Google Keep agora. O Google Keep eu uso também. Eu estou começando a usar. Na verdade, o Google Keep eu uso para lista de compras com a minha esposa. Mas é bom. Então, que é uma forma de você dividir a lista entre 2 pessoas, né? Mas eu diria que meu e-mail, que você consegue também dividir... Essa é uma outra coisa, eu já vi que muitas pessoas não fazem isso, né? A grande sacada de você usar bem o e-mail é você dividir por pastas, né? Então, você ter lá as suas dezenas, se for o caso, ou menos de pastas, onde você vai jogando as coisas e dá para fazer filtros para que certas coisas... Ou pelo menos tags, né? Ou tags, né? É. Porque senão você vai ver uma lista de 1 milhão de coisas e, de repente, 200 e-mails não respondidos, você não sabe o que é da faculdade, o que é de aluno, o que é, né, do seu chefe. Então, o e-mail, o Google Agenda... O Evernote e o Google Docs, ou ainda o Office 365, que é o que a gente usa aqui na faculdade, né? E isso para os alunos, eu digo às vezes para eles, a grande maioria não sabe dessa possibilidade, que é algo muito simples, que é a possibilidade de uma, de duas ou mais, uma, né, mas duas ou mais pessoas escreverem textos em conjunto. Então, para trabalho acadêmico, é assim, é, eu diria que é obrigatório você usar um Google Docs ou um Office 365 ou qualquer ferramenta que lhe permita escrever em conjunto. Inclusive, a pauta que a gente fez para este episódio aqui foi feita dentro do Office 365, do Word, em que cada um escreveu sua parte. A gente tem um documento escrito a três pessoas, três mãos, aqui, ou seis mãos, e está lá, né? Não, claro. Não tivemos que ficar mandando um para o outro, corrige, manda e volta, e um fica... Não, e está acessível, né? Que é uma coisa que às vezes o aluno acontece. Ah, vem, tá fazendo um trabalho que vai durar o semestre inteiro. Aí vem o grupo, faltou o fulaninho. Ah, o fulaninho que está com trabalho, não dá para fazer. Exato, não. Cara, não, tem, né? Não dá. Ah, o meu pendrive, o cachorro comeu. Não. Ah, beleza. Não está na nuvem, tem que estar na nuvem. É, né? Exato. Não só está na nuvem, mas disponível para todos, né? Claro. A experiência que eu tive no EAD, até que foi bem interessante, foi eu tentei fazer uma wiki. Ah, né? Sim, também funciona. Tentou criar uma wiki, né, com vários textos, e foi bastante sofrido. Houve uma grande dificuldade, porque os alunos não entendiam exatamente, né? Eles podiam criar uma área que todo mundo ia compartilhar. Então, assim, foi esquisito em alguns momentos, né? Porque eu notava que muitos deles estavam só jogando os dados lá, né? E não havia uma organização. Eu falei, gente, ó, desse jeito nós não vamos conseguir sair do lugar. Vamos organizar melhor, ainda mais isso aqui. Ainda que eu tivesse dado tópicos específicos, ó, né? Vamos tentar dividir ali com assuntos. A coisa, né, não foi assim muito satisfatória. Então, eu acho que literalmente isso. A gente não treina isso, né? Eu acho que as pessoas vêm do ensino básico, né, e fundamental, lá, ensino médio, vêm com grandes dificuldades para isso, porque a gente não... Eles não estão habituados a fazer isso. E nós, se nós não sabíamos, nós nos obrigamos a fazer isso por necessidades profissionais em algum momento, né? Acho que a gente... Eu, particularmente, aprendi errando e tentando até chegar numa... Mas essa é, às vezes, a nossa diferença, né? E aí é o que eu acho que o Julian falou, é a maturidade, né? Nós tivemos que fazer mestrado, tivemos que fazer doutorado, tivemos que fazer uma graduação. E quer queira, quer não, a gente teve que... Né, se habituar a prazos, a artigos e formas de escrever. Né, então, acho que a gente acaba trabalhando melhor isso. Né? Bom, a gente apresenta um cronograma para os nossos alunos, em todas as disciplinas, né? E a gente fica possesso quando eles dizem, ah, mas que dia é a prova, gente? Está lá, né? Está lá. O que eu fiz aquilo, né? Mas sabe que essa ideia de você saber conseguir gerenciar o seu e-mail, conseguir gerenciar uma agenda... E conseguir essas três habilidades, conseguir escrever em conjunto três ferramentas, me parece que qualquer organização hoje, isso é o mínimo que ela vai ter, né? Não, eu até diria assim, né? Eu percebo isso. A gente vem, às vezes, do ensino médio muito paternal. A gente vem de um sistema paternalista, que ele te protege muito. Quando tu entra na faculdade, tu é largado. E que bom que tu é largado, porque tu tem que aprender a se gerenciar. Que a capacidade de se autogerenciar é uma das demandas que se tem para o profissional do século XXI, né? Profissional para os 2050. Mas a faculdade, ela é um campo que para eles é muito desconhecido, porque eles estão acostumados, aqui está a apostila da disciplina, vamos relembrar quanto é que é a data da prova, aqui está não sei o quê. Então, eles entram e eles têm que aprender a se virar sozinhos, então demora um pouquinho para isso acontecer. Mas isso, conforme eles vão ficando mais, imagino eu, né, vejo alguns, graças a Deus, acontecendo isso, ficando mais maduros, eles vão se gerenciando melhor. Isso é verdade. E as empresas também têm esse papel, né, de deixar a pessoa andar sozinha e ter tolerância para o erro, que também é alguma coisa que às vezes a gente não tem, né? Claro. A pessoa está aprendendo. E ser disciplinado, saber gerenciar tempo, ser produtivo, são coisas que a gente aprende. É. A gente pode até se nascer um pouco mais, mas são coisas que não são. Uma criança, ela não está ali pensando nas tarefas, ou primeiro jogar bola, agora eu vou... Sim. Não, ela joga bola, ela vê um videogame, ela faz no tempo dela. É, e isso eu percebo também nos alunos, né? Tanto que alguns falam, mas a sua disciplina é tão difícil, vamos fazer uma apostila. Como assim vamos fazer? Tu vai me ajudar a fazer? Né? Porque acaba que não, vou ter que eu fazer, né? Então a gente vê, mas gente, ó, eu passei uma referência bibliográfica, eu disse para vocês lerem o tal capítulo, né? Tô apresentando os dados aqui sumarizados. Qual é o problema, né? Onde é que a gente está, né? Porque, assim, a gente está aprendendo com alguma organização. Então, qual é as dificuldades? E aí é que eu percebo, né? Que realmente apesar de muitos alunos serem jovens, outros nem tanto, né, eles sofrem bastante com isso. Uhum. Eu vejo que eles têm uma grande dificuldade com esse autogerenciamento. Uhum. Eu acho que, na verdade, eles acabam tendo duas grandes preocupações, né, que é aprender, uhum. e talvez essa preocupação absorva completamente a sua capacidade de concentração, de pensamento. E a outra preocupação é você se organizar para fazer todas as outras tarefas que envolvem aprender, né? E isso passa por você desenvolver, como disse antes, o próprio celular, né? Eu, desde a minha graduação, eu tinha o meu caderno que eu fazia as anotações, mas eu movia aquilo para o computador. Na época não existia nuvem, então aquilo estava lá no computador. Mas hoje, se você usa um Google Docs, por exemplo, e você somente transcreve, que já é uma já forma é. De estudar, né? Sim, transcreve para dentro do Google Docs e você mantém lá dentro de uma pastinha, e a qualquer momento no seu celular você vai ter acesso a todas as suas anotações que você já fez um dia na faculdade, inclusive com potencial de pesquisar entre elas, né? Claro. E isso, eu acho que é bom, muitos alunos trazem computador para aula, isso é bom. Mas eu acho que é bom também você conseguir anotar, sabe? Sim, sim. Eu gosto dessa coisa de você, de repente, ter um método para fazer anotações em aula. Uhum. Então, você vai dividir, talvez, o seu caderno ali em três grandes partes. Você vai ter uma parte maior onde é, de fato, o conteúdo. Uma parte menor com coisas que você vai lembrando que você precisa fazer, do tipo, ah, tal coisa eu não entendi, eu preciso mais ler sobre isso. Uhum. E talvez uma outra parte ali com referências, com dúvidas gerais. Ou seja, você conseguir anotar de forma eficiente, que vai te permitir que seja mais produtivo no aprendizado, né? Então, trazendo um exemplo de novo, né? Eu sou professor de cálculo, né? Uhum. Então, muitas vezes, se o aluno pegar um livro de cálculo para ler, ele vai, né, pirar. Cortar os pulsos, né? Porque muitas vezes a linguagem é tão formal, e se ele tem problema de autogerenciamento, imagina lendo um livro de cálculo. Então, ele é duro, né? Uhum. A gente brinca, é uma coisa dura, tem que digerir, né? Então, muitas vezes, a gente cria modos de apresentar isso, e esses modos, muitas vezes, são matemáticos, né? São símbolos, são formas, né? Então, f de x está ok, tu vai enchendo lá o quadro com esses símbolos. Isso se torna mais enigmático ainda, muitas vezes, para o aluno, né? Então, eu até brinco com eles, gente, ó, essa é uma disciplina de cálculo. Eu rodei em cálculo, falava para eles, né? Eu rodei em cálculo. Muita gente roda em cálculo. É, todo mundo que faz roda, que eu conheço então, já. Né? Eu falei, eu só fui aprender cálculo realmente quando eu dividi a minha folha do caderno. E eles, ué, como assim, né? E aí eu falo, eu botava uma fórmula, né? E uma coluna menor no canto da página, né? Onde eu escrevia o que significava aquilo. Porque se eu não entendi o símbolo, aquilo não tinha significado para mim. Claro. Se não tem significado, eu não aprendo. Na minha opinião, né? Acredito que essa tá certo. É uma forma de aprender, é ter significado as coisas, né? Porque quando tu decora só para usar, tu não vai conseguir depois usar aquilo lá adiante. Então eu falei para eles, gente, tentem fazer isso, né? Criem um método de estudar. Eu sempre busco isso na sala de aula, mas eu não vi ninguém dividindo a folha do caderno, então isso me chama um pouco a atenção, porque a gente fala, né, principalmente nos primeiros dias, vamos trabalhar aqui, vamos por esse lado, vamos nos organizar. Eu acho que o grande problema é aquilo que a gente citou antes, a gente fala pouco a respeito dessas coisas, educação financeira, por exemplo, né, a gente vê pessoas com sérios problemas de dinheiro, né, de falta de dinheiro, obviamente. Então, a gente vê que a gente fala pouco desses assuntos de organização pessoal, talvez. Talvez a gente precisa trabalhar mais isso, claro, não só aqui na faculdade, né? Sim, mas menores, nos né? Nas nossas disciplinas, até por meio de um curso, quem sabe, né? Estamos aqui diante de uma das pessoas que tem que... Responsável pelos cursos, quem sabe a gente pode... Anotado, né? Anotado, curso de extensão anotado. Mas sabe que é que nem assim, né? É porque, historicamente, se a gente for olhar, muito disso é atribuído à família. E sempre foi, né? Porque a nossa forma de aprendizado e de ver o mundo sempre foi... Primeiramente, né? Através da família. Então, hoje a gente tem uma sociedade em que a família, muitas vezes, não está constituída. Isso foi atribuído para a escola, e a escola tem os seus conteúdos. Então, ainda tem... Eu sinto que não só os nossos alunos, mas um grupo muito maior do que os nossos alunos, tem essas carências que não são mais atendidos pela família, seja pelo motivo que for, que não são atendidos na formação básica, seja pelo motivo que for, e que chega depois no nível de graduação ou chega dentro de uma empresa E aí nós temos que fazer esse papel. E eu, particularmente, vejo que está tudo bem. Uhum. Né? Isso, inclusive, abre campos profissionais para claro. Outras atuações, né? Mas enquanto repassar esse conhecimento, isso que vocês fizeram agora, dos dois darem exemplos de como fazer, é fantástico. Imagina o aluno que está escutando agora pensando, bah, nunca pensei em fazer isso. Agora eu tenho uma ideia de como estudar direito, de como estudar matemática, como estudar qualquer coisa. Então, a produtividade, ela está, sim, atrelada a métodos, ferramentas, formação, mas muito do que a gente tenha a humildade de absorver dos outros. Claro. Então, sim, assim, quem tá ouvindo, né, pensa, pô, que legal, acabei de aprender um método, quem sabe eu posso colocar em prática e ver o que acontece. Então, dentro das empresas é a mesma coisa. Bom, o que eu posso aprender com as pessoas que estão aqui? O que elas estão fazendo? O que tá certo e o que dá errado? E depois, ok, eu vou me aprofundar nisso. E eu vejo que, assim, a tecnologia poderia nos ajudar nisso se a gente quisesse utilizar ela para isso. Uhum. Em que exemplo? Eu vejo muitos alunos, ou, enfim, amigos meus que têm capacidade de pesquisar coisas que interessam, mas não têm capacidade de pesquisar coisas que poderiam facilitar a sua vida. Então, lá no TCC, bah, eu não estou achando o assunto tal. Cara, mas tu acha lá a página do teu crush, sim, entendeu? Sim, sim. Mas tá o assunto, tu não acha. Ah, eu achei o carro que eu quero comprar. Bah, mas tu não achou como é que faz uma planilha? Uhum. Cara, tu tem como tu botar no Google, o Google te responde tudo, né? Eu acho que vai de novo na ideia do significado, né? Aquilo tem significado para ele, um carro, né? Uhum. Ele tá buscando, parece tão óbvio, né? E na minha área específica de exatas, né, os assuntos muitas vezes são, parecem muito herméticos, né? Então, por exemplo, eu tô tratando de um assunto e aí o aluno tenta buscar esse assunto na internet. Ah, não achei, professor, né? Que é o que a professora Juliana falou. E aí eu mostro, não, mas olha aqui, ó. Como é que você... Eu sempre pergunto quando isso ocorre, né? Primeiro... Como é que tu procurou? Como é que tu procurou? Vamos procurar juntos, né? Isso. E uma coisa que a minha memória, ela não é muito boa, né? Eu devo reconhecer. E talvez por isso que eu sempre gostei dessa coisa de anotar, de escrever, de ter mais ou menos organizado. E tudo que eu preciso me lembrar de forma recorrente, que eu sei que eu não vou conseguir, eu tenho anotado em algum lugar que eu consigo facilmente achar. Por exemplo, citação bibliográfica em artigo, em livros, assim, eu mais ou menos decorei, mas tem, às vezes eu me esqueço, às vezes eu não lembro se é um ponto ou uma vírgula. Que eu... Então, eu tenho lá num local, que é um documento, inclusive, que eu divido com os alunos, em que eu, sempre que eu precisar, eu rapidamente eu consigo chegar diretamente àquela informação. Uhum. Então, eu acho que, independentemente da ferramenta que a pessoa for utilizar, nem que seja arquivos TXTs dentro de uma pasta no seu computador, né? Que já é alguma coisa, você... Sim. Consegue pesquisar. Se você conseguir dividir em áreas, em subtópicos e anotar ali as coisas que você precisa, já é uma grande coisa de organização. Né? Datas importantes, né? Enfim. Isso é uma coisa que chama atenção, né? Não, essa questão da organização, né? A gente brinca assim, uma área de trabalho poluída, uma mesa bagunçada. Tem estudos e estudos, só tem estudos que dizem que mesas bagunçadas e computadores poluídos, enfim, são pessoas criativas e ok, tem outras que dizem que não, isso diminui produtividade. De novo, eu volto à teoria de que cada um tem que... Tem só cada um, que nem eu digo. Porém, a gente tem que observar o quanto isso está dando resultado ou não. Uma das coisas para mim, por exemplo, que não funciona, que me atrapalha muito, é ter excesso de opções. Uhum. Então, quando tu tem muitas opções à tua disposição, e é isso, sim, já foi estudado, que quando a quantidade de sortimentos à tua disposição, mais difícil é a tua tomada de decisão. Claro. E mais ansiedade surge. Mais ansiedade, e mais tu demora, e menos produtivo tu se torna. Então, às vezes, tu diminuir as possibilidades, seja de uma roupa, eu brinco muito assim, roupa que eu vou colocar de manhã, cara, tenho 20 calças jeans, tu vai demorar para escolher, tu bota duas... Uma preta e uma branca e acabou, então, tu não tem mais opção. Resolveu o problema. Então, tu pode simplificar. Eu gosto muito da ideia de simplificação. Simplificar as coisas na tua vida para que tu seja mais produtivo. Uhum. Ter meninas que têm muitas bolsas. Cara, tem duas. Pegou uma, pegou outra, acabou. Tu não tem que ficar pensando muito. Porque isso, no final, não te traz resultado. Se for pensar no teu dia a dia, não te traz resultado. O resultado é, no final do dia, tu terminar o teu trabalho, poder ir para casa no horário que tu tem que ir para casa... Ficar com a tua família, jantar, fazer atividade física, ver tua série, sei lá o quê. Mas o resultado tá em tu poder ter qualidade de vida. Sim, ter qualidade de vida faz parte do processo de produtividade. É. Eu acho que nós já estamos chegando em uma hora de gravação. E a gente fala pouco. A gente fala pouco, né? Eu diria, até para finalizar a minha parte, eu já passo a bola para vocês fazerem as observações finais, mas eu diria que para aqueles que nos escutam e de repente ficaram interessados, né? A gente vai deixar uma lista aqui, professor, depois nos passar vocês, né? Mas a gente já tem mais ou menos uma lista, então você vai poder ver no show notes, aqui nas notas desse podcast, essas ferramentas todas que a gente falou e até algumas que a gente ia falar e não deu tempo. Mas eu diria para, de repente, você fazer um treinamento, né? Pegar algum processo da sua vida, tentar colocar dentro de alguma ferramenta, ou dentro, alimentar uma agenda, ou organizar melhor o seu e-mail, ou, de repente, usar um aplicativo de caderninho que você vai colocando as informações lá, ou, de repente, se permitir no próximo semestre, quem sabe, escrever o artigo usando o Google Docs, lá que todo mundo escreve ao mesmo tempo, consegue fazer revisão, enfim. Tenta fazer isso e tenta ver de que forma isso te ajudou, ou nem que seja te dando um pouco mais de tempo, ou nem que seja te deixando um pouco mais tranquilo no ritmo de vida, né? Se somente te deixar mais tranquilo, acho que já foi alguma coisa, né? Mas, certamente, se você conseguir colocar em prática algumas dessas coisas que a gente falou, que acho que vai ser bem, bem interessante, aí os resultados virão. Uhum. Professora Juliana? Então, acho que é bacana, assim, a gente finalizar dessa forma, né? Dizendo que sei lá, uma dica, talvez. Um minuto de sabedoria, sei lá. Fica bonito isso, né? E a gente não preparou, né? A gente vai ter que improvisar. A gente vai improvisar, essa parte é legal, né? A gente vive no improviso, por certos momentos. Eu gosto muito da ideia de se desconectar, né? Eu acho que chegar, assim, tentar colocar em prática de chegar em casa, não importa se tu mora sozinho ou não, se é com o pai, se é com mãe, com o marido, filho, enfim, tirar o celular, sabe? Tirar isso de campo e tentar ser mais humano, porque a gente tá perdendo muito disso. Então, quando a gente consegue se distanciar do celular, tu consegue ler um livro, sabe? Voltar a hábitos como leitura, escrita, coisas manuais. Porque o manual te ajuda a lembrar. Então, isso que tu falou, que tu escrevia e depois passava pro computador. A escrita faz com que a gente lembre das coisas. Sim, você ativa áreas diferentes no cérebro. Diferentes, né? E faz com que tu lembre visualmente daquilo. Então, isso já tá comprovado, enfim, que vale, que tu aprende mais escrevendo do que digitando. Então, conseguir se desconectar, deixar o celular de lado, viver mais com as pessoas. Que, assim, a minha experiência mostra que tu consegue ser mais produtivo a partir disso. Concordo. Perfeito. Sair disso, né? Então, acho que é isso. Ótimo. Eu acho que é um dos grandes problemas, né? Como a tecnologia também nos tira o foco, a gente falou antes aqui. Então, essa sua dica é ótima. Então, e aí, professor bom, Eduardo? Novamente agradecer, né, o convite. Fiquei muito feliz de poder contribuir. Né? E acho que uma das coisas que fica clara é que para a gente conseguir criar essas disciplinas, esses hábitos, é fazer, né? Uhum. Não dá para ficar só pensando, nós temos que pôr a mão na massa, tem que se sujar, talvez até se machucar um pouco, porque vai ser dolorido, né? Mas tentar criar formas, né, de se organizar que talvez a gente viva melhor. E levo isso para mim também, tá, gente? Não é, claro, não, se aplica, né? A nós, né? Se aplica a nós, claro. A mim, claro. Que, né, e a todos, eu acho que de alguma forma se sentem muitas vezes, né, com aquelas sobrecarregados, né, e tentando evitar síndrome de burnout, coisas desse tipo. É. Né? E uma coisa só que eu gostaria de citar, que a professora Juliana falou, né, e aí voltando um pouco para o lado da educação, né, o fazer, se desconectar, né, é interessante porque a educação, agora a gente está numa coisa do maker, né? Uhum. Do espaço maker, né? E nós estamos tentando também criar nós temos um laboratório já com impressora 3D aqui, então legal. Nós estamos tentando fazer isso acontecer aqui também. Tentar fazer com que as atividades sejam maker, né? Uhum. É, usando o termo da moda, né? Simplesmente ir lá e além de fazer um gráfico, fazer, né? Projetar, né? Projetar, testar, né? Inovar. Uhum. Acho que é por aí. Novamente, muito obrigado. Ótimo. Quem sabe a gente volta aqui um outro dia para falar sobre o laboratório maker de vocês. Opa! Podemos falar. Então, nós agradecemos ao professor Eduardo Blando, professor do curso de Engenharia da Produção e Matemática Física e pós-doutor em Ciência e Engenharia de Materiais, e a professora Juliana Saboia, professora do curso de Administração e assessora de pós-graduação. Nós esperamos também que vocês que nos escutaram até aqui tenham achado útil esse episódio e que, de fato, sirva, né, lhe ajude em algum momento da sua vida. E aguardamos todos no próximo episódio do podcast Sezuka Talks. Até lá!